Aqui na minha área, quando chega o verão, várias gatas de shortinho é a maior sensação. Elas não se contentam apenas com olhar, com sorrisos sensuais que são pra decifrar. Viajo pela curva do teu corpo genial, desejo sem medo no seu lindo fio dental. Pensamentos viajam, loucura e atenção. Depois para acalmar, vem a chuva de verão. Porém o papo é outro quando chega a noite quente e as cabeças se agitam com ideias envolventes. Final de semana não tem coisa melhor, corpos se encontram entre beijos e suor. Agora no salão, obrigado, fora. Ei DJ, libera um som da hora. Eu vou representando de microfone na mão, várias delas do lado, é festa, é sabadão. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Meu nome é Guto, prazer te conhecer. É noite de verão, escute o que eu vou dizer. Revele para mim todo o seu gingado, o seu rebolado me deixa alucinado. Aqui ninguém pode ficar parado com esse seu balanço e compasso marcado. Eu quero mesmo é te ver dançando, mulher, descendo até embaixo, você sabe como é. Linda, como uma gata manhosa, é belo o decote do seu vestido rosa. Hoje eu estou a sua caça na pista, sem usar força, eu só vou na malícia. Vamos, entre comigo nessa dança, a noite é apenas uma criança. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. A festa tá rolando, eu não vou desistir, só depende de você para um final feliz. Você gosta mesmo, é do jogo de sedução, jogando com as cartas que você tem na mão. Observe sua taça de champanhe e a mesa, o uísque com Red Bull, olha só que firmeza. Pô mulher, você me faz enlouquecer com esse seu corpo que não para de se mexer. Eu não sabia que você dançava assim. Vem mostrar o que tu sabe pra mim. Na pista do salão, você é a atração devastadora, como um grande furacão. Medidas perfeitas, você faz minha cabeça maliciosa e nervosa, me fazendo desfeita. Você é a atração, veio ver em coração, tá tentando conquistar e me chamando a atenção. Vou entrar no seu gingado, no balanço e no compasso, eu não consigo mais ficar parado ao seu lado. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Olhe só pra ela, como ela dança, aumente o som, ela curte e se balança. Olhe só pra ela. Para mim.